à direita, inicialmente no perfil da subida da El até a posição Leda. Após Leda, voa direto Bridge. O transponder é o 5032 e o controle opera em 119.35. Cotejo. Correto, o perdão ficou faltando a rota. É, em Bridge intercepta Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto Trive e após conforme o plano, ok? Ok, correto, chame para o acionamento, então, TAM 3601. TAM 3601 não é a torre? É apenas para cheque do equipamento, como recebe? Ok, gente, até já. No Xander Centro Recife 25, ONU Tana 3325. Recife, ONU 25, alterado 13325, gol 161. 3601, autorizado posicionamento no 4, chame para o táxi, o altímetro no 0 no 4. Tá 3601, 153 a bordo, Galeão, com 3 horas e 50 de autonomia. Livre à direita, chama no ponto de espera, pronto para decolar, tá 3601. Autorizado, tá. Primeira direita, vai chamar pronto, tá 3601. Está 3601, autorizada a linha Ari, decolada 10, o vento é de variável, com 2 nós. Autorizado a linha Ari, decolada, pressão na 0, está 3601. Decolou 59, chama o controle em 119 decimal 35 e tenha um bom dia. 935 da 360. Salvador, bom dia, da 3601. 3601, contato na da Rádio Colégio, submantém o 360 após 12.000, vou ler, tá? Recebendo 360 após 2.000, lê, tá? 3601. 3601, chama o centro Recife, 1251, alterna 3325. 351-3325, tá 3601. Salvador, muito boa. Oceaner 6251. Oceaner 6251, boa noite. Está autorizado para Guarulhos, nível de voo 360. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente na subida da El até a posição Leda, após Leda voa direto o bridge, onde intercepta a Upper Zulu 16, segue até Belo Horizonte, após direto o Trive e após conforme a rota do plano. O transponder é o 5046, o controle opera em 119.35, corteja. Paciente, o Xana 251, autorizado até Guarulhos, nível 360, decola a cabeceira 10, primeira curva à direita, seja da El Leda, após Leda, direto bridge, em bridge, intercepta pelo 16 até Belo Horizonte, após Trive e Poços. 5046 no transponder, 119.35, com a informação Delta 6251. 6251 no correto, chame pronto para o acionamento no portão 5. Vai chamar. 3 November, prossiga. Tá livre iniciar no pátio 3, chame para ingresso principal, Alpha X-Ray November. Puxa, 6251 na escuta do som. 6251, pronto. É, tem um estimado para o push? Sim, mas só o rapaz não tem que aparecer para iniciar. Ok, gente. Flexor em novembro ao solo? Flexor em novembro vai iniciar o reboque aí no pátio 3, porém vai deixar, vai parar no través do, da posição 9 aí do pátio 3, aguardando para prosseguir, ok? Devido à aeronave da Avianca, prestes a puxar no portão 5 do pátio principal. E agora completamente pronto, 6251 para o pushback acionamento, posição... Ok, hoje é 6251, autorizado o push no portão 5, chame para o táxi, o altímetro no 0 ou no 4. Vai chamar para o táxi, 14-62. Restrições 6357. Azul Alpha X-Ray November, após o Avianca à sua frente, pode prosseguir para o portão 8 do pátio 1, reporte alterno, mantenha a minha escuta constante. Silêncio 6251 na Porta 97, autonomia de 4 horas alternando, Galeão. É, Cupê 4 horas, Galeão, o POB é 97, é isso? Confere. Ok, livre o táxi via pátio 1 em Índia para o ponto de espera da 10. O altímetro 10 no 4 permanente, chame pronto para a decolagem. Oxa 6251. Livre o táxi, Índia Alfa, confirmando a torre hoje 1895 18. Perdão, troca para 1895 para a decolagem. Ok, 1895, obrigado. Bom dia, você é 6251, pode ficar pronto. 6251, está autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento é de 280 graus com 3 nós. Alinha e decola da 10, 6251. Puxa 6251, decolou de Salvador aos 35, chame o controle em 119 decimal 35, tenha um bom voo e um bom dia. 935, obrigado, tá de controle. Controle Salvador, bom dia, você é 6251, Adael. 6251, contato radar na decolagem, submanteu 360, após 2 pés direto lenta. 360 direto Leda, 6251. 351 no seu